quero desenrolar os cachos, pra que me serve o pente? Se eu não quero desenrolar os cachos, o que eu acho não se escreve. E os seus lábios, eles sabem o que faço. Eles sabem o que faço. Pra que me serve o pente? Como o cérebro pedindo mais espaço, pra que me serve o pente? Se eu não quero desenrolar os cachos, quis um dado com o sete, fiz um maço de 21 cigarros. Ah, 21 cigarros. Fala de seus pais, que cobrem os seus pés com pés de lã, gospem de manhã. E o novo namoro da sua irmã irá durar pra sempre, que é pra sempre que a gente quer. Pra sempre, que é pra frente que a gente vai. Pra sempre, que é pra frente que a gente quer. Pra que me serve o pente? Se eu não quero desenrolar os cachos, o que eu acho não se escreve. E os seus lábios, eles sabem o que faço. Ah, eles sabem o que faço. Fala de seus pais, que cobrem os seus pés com pés de lã, cospem de manhã. E o novo namoro da sua irmã irá durar pra sempre, que é pra sempre que a gente quer. Pra sempre, que é pra frente que a gente vai. Pra sempre, que é pra frente que a gente quer. Essa canção irá moldar com esses fios a auréola da